sede de vitória. Meu nome diz o que reina aprendiz, eu sou agora. Sempre vou sendo humilde, a vida ensina a transgride. Os fracos nunca botaram fé em mim, então duvide a experiência que põe em evidência. Tem que ter competência pra admirar do front. Com dois tape decks mudei o meu horizonte. Um gravava, um tocava, um rimava, e só assim eu fiz um monte de som maneiro. Sem qualidade, mas serviu de esquerdo pra incendiar o que já tava no meu sangue. Auxiliado pela cultura do skate, minha gangue, o impacto na minha mente teve efeito bumerangue. No bang, o trampo é necessário. O papel do senhorio me deixou bolado. Comprei em pot studio, fiz os rap revoltado. Quatro canais de expressão, foi assim que começou o meu legado. Sem medo de errar, foi assim que aprendi. Quem não tenta mil, nunca vai conseguir. Não é do meu contento ficar parado no tempo. Vou partir pra arrebento, me fazer existir. Sem medo de errar, foi assim que aprendi. Quem não tenta amigo, nunca vai conseguir. Não é do meu contento ficar parado no tempo. Vou partir pra arrebento, me fazer desistir. Moldando a base, melhorando a frase, buscando sonoridades, mudando de fase. Baixo, guitarra, batela, pedais de efeito, dinâmica. No hard disk sem clique, mas de forma romântica. Somente na pulsação, entre o rima e refrão. Meio fora da métrica, mas eficaz na questão. Isso tem que haver um padrão, o meu era fugir. Unir sonoridades, o pensamento fluir. Que é pra marcar uma época, já faz mais de uma década. Swingando a guitarra, funk maloca é o néctar. Da minha avó trago a Síria, do meu avô a Itália. A malandragem do Rio, de Minas os camaradas. Baixada minha quebrada, bem louco viver aqui, conviver com as pessoas que me ajudam a evoluir. Se precisar de mim, tá firmão, tamo aí. Só não venha se aproveitar, pois é com alma isso aqui. Sem medo de errar, foi assim que aprendi. Quem não tenta amigo, nunca vai conseguir. Não é do meu contento ficar parado no tempo. Vou partir pra arrebento, me fazer existir. Sem medo de errar, foi assim que aprendi. Quem não tenta amigo, nunca vai conseguir. Não é do meu contento ficar parado no tempo. Vou partir pra arrebento, me fazer desistir.